Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson, 1:03. Tá chegando mais uma edição do Pretinho Básico e tá chegando a hora de você curtir Jack Johnson no sul do Brasil. Depois de amanhã, quinta-feira, tem Jack Johnson em Porto Alegre, no Gigantinho. E na sexta-feira tem Jack Johnson em Floripa. Ô, Pianges, onde é que vai ser o Jack Johnson em Floripa lá, brother? Vai ser em Floripa lá. Sim, mas em qual local? Aquele local lá que... Obrigado, Pianges. Pretinho Básico até as 2 da tarde no oferecimento de Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija, e as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece, já deu pra perceber que essa semana não é a mesma coisa. A gente tá sem o nosso líder espiritual, Alexandre Fetter. Não é muito mesma coisa, não é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. O Fetter tá curtindo as suas férias merecidas e a gente vai com essa formação do Pretinho Básico até 2 da tarde, Everton Cunha. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Ele pede pra eu me animar. Sim, sim, mano. Ei. Não. E aí, aumenta um pouco o nosso microfone, por favor. Aí, som, pessoal. Boa tarde, Maurício Amaral e ouvintes da Rede Atlântida. Marcos Pianges tá com a gente. Começar pra não me esquecer, mandando um abraço pro Matheus. Matheus ali da Rede Print, ali da Getúlio Vargas. A galera da Getúlio ali é demais, né? Demais, todo mundo tá ouvindo o Pretinho todo na Getúlio. Todo mundo, ali cara, o alemão do churrasquinho do alemão também. O alemão. Só do Bauru ali também ouve. É uma maravilha. Getúlio, todo mundo ligado. Galera do Bauru, galera do Bauru. Pretinho Básico ecoa na Getúlio Vargas, né, Porazinho? É verdade! Tá bem, Porã? Tô bem. Muito, é um privilégio estar de volta. É um privilégio estar de volta ao programa. Depois de uma segunda-feira de folga e cadê o nosso chefinho? Nosso chefinho tá de férias. Ah, que pena. Vai curtir uma semana. Saco nem pôde se despedir. Não pôde me despedir. Não pôde dar um abraço. Eu queria ter dado um abraço no nosso chefe. Mas eu tenho um e-mail que o Porã mandou pro Fetter aqui, se eu posso, se querem que eu leia. Deixa eu apresentar o Lelê antes. Pode antes de apresentar o Lelê eu falar uma coisa que é importante. É muito importante. Pessoal, o Porã vai falar uma coisa importante. Eu quero mandar um beijo pra pessoa que é dona do meu coração há quase 9 anos. Tu vai abrir a tua amante assim? Estava de aniversário ontem, a minha linda, amada esposa Thaís. Ah, bom. Parabéns a você. Te amo. Data de ontem, querida. E a Thaís, além de ser a esposa do Porã, é ouvinte do Pretinho, por isso merece os parabéns. Sim, ao vivo aqui, porque eu sei que a Thaís não perde uma edição do Pretinho. Vocês imaginam que eu passo em casa, ela ouve as 2 edições do programa. Não, a gente imagina que ela passa em casa. Aí... Tá bom, matou. A Thaís casou com o velho Porã e hoje tem um novo Porã. Ganhou o novo Porã, esse. É o bônus, velho. Tá achando o saco, tá? Não tá gostando. Daí a estrela móvel! A todos aqui da mesa, a todos os ouvintes, nessa época do ano maravilhosa que a gente sai. Mas pro Sigma, Falcão. Nessa época do ano que a gente sai todo entrouxado de roupa, e cada essa hora já tá. Eu sou Matias. Procurando lugar pra deixar as roupas. É, mas é a tal da meditação, né? É bem agradável, né, cara? É a melhor época do ano, vocês não acham? Temperatura, assim. Toda época é legal, Lelé. Não, acho que não. Aquele calor insuportável não dá pra mentir. Mas o frio de rachado também. Eu prefiro o frio de rachado que o calor insuportável. O problema é teu, ninguém te suporta. Tá, mas a meia estação tu não gosta também, né? Não. Foi o que eu falei um minuto atrás, eu falei. É a melhor época do ano. Mas para um pouquinho, tu começou reclamando desse dia, das temperaturas que começa com a gente tendo um monte de trouxa de roupa e daqui a pouco fica jogando roupa. Ele é tão irritante que até as coisas que ele gosta, ele reclama. Eu queria mandar um beijo pra minha mulher que eu amo, aquela desgraçada. Mas foi o que ele não fez? Ele não reclamou que sai entrouxado de roupa? Sim, e tem que estar jogando? Não, é uma reclamação, uma constatação. E é boa isso, é uma constatação boa. É uma constatação porque é o que acontece. Mas tu gosta? Não é muito prático, né? Mas eu gosto de mais pouca agradável. Roupa. Sim, mas não interessa, tu gosta da estação, da temperatura. Não, eu te ajudei, Lelê. Eu vou te falar que assim, o Lelê, por exemplo, eu gosto do verão, entendeu? Mas eu não gosto do verão. Sim. Entendeu? Tá certo. Entendi. Eu só gosto do verão. Eu amo o verão. Tipo assim, tu gosta do verão pra olhar as mulheres com pouca roupa, mas odeio o calorão. Mas não gosto do verão. Entendi. Verão é bom pra estar na praia, velho. É bom pra estar na praia. Passei 25 anos sem praia na minha Surf. Vida. Mas o verão tá longe, né? Hoje é terça-feira, 31 de maio de 2011. Tá muito longe o verão. Último dia do semestre, então. Hoje é dia da aeromoça e do comissário de bordo. Que isso, Lelê? Aeromoça, palmas. Não, as aeromoças estão pedindo para serem chamadas de comissárias de bordo. Não, um abraço aos comissários de bordo que tanto ouvem o Pretinho Básico. São nossos fãs, nos abordam nas viagens que a gente dão faz. Dão em cima da gente. Dão em cima da gente, piscam o olho pra gente, mandam um beijinho pra gente. Um abraço pra eles, né, cara? Tá bom. E pras aeromoças também, aê, né? Que sempre são solícitas com os passageiros. As aeromoças que já não tem mais aquela coisa de antigamente. Glamour, como eu acho, glamour. Não, glamour eu acho que ainda tem, mas essa coisa toda de antigamente se tinha muito de boa apresentação e tal, aeromoças tinham critério. Hoje, não, mas é verdade. Hoje não precisa qualquer ser uma hoje lindona, que entendeu? É que hoje em dia tem aeromoça feia. Antigamente não tinha. Esses dias eu peguei um voo agora, umas duas semanas atrás, e uma das aeromoças era linda, muito bonita. E aí tu achou estranho? Não, além de achar estranho, contrário, né? O passageiro que estava atrás de mim fez o seguinte comentário: bah, fazia tempo que eu não ia prestar atenção no nas instruções de segurança como eu vou prestar hoje. Viu, é importante. Então fica a dica aí pra TAM, pra Webjet, pra Gol, que mais? Azul. Pra Azul, né? Azul. Aeromoças gostosas, o problema é essa visão sexista que você tem dos... Não, eu acho que vocês não. Vocês têm dos profissionais da aviação. Eu acho o seguinte, se tu defender essa... Outro lado, lá, se tu defender essa tese, Potter, tu vai ter que ir pra uma fonoaudiólogo, num fonoaudiólogo urgente pra poder melhorar a tua dicção. E pra poder falar pra ele que tu é sexista. Sexista é um cara que nasceu nos anos 60. Porque se tu vai exigir que era moça seja bonita, tem gente que vai exigir que tu fale melhor. Anos 60, tipo KG, assim. Não tem nada a ver, é uma coisa... Ah, o KG é muito mais. Vamos pro os destaques do Clique RBS para essa terça-feira. O ex-deputado federal Nelson Goetti de Lima foi preso e passou a noite na sala do Deic em Floripa. O ex-deputado é suspeito de estupro e favorecimento à prostituição. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Renato Endes, o ex-deputado não tem direito a uma cela especial e só foi colocado numa cela separada até prestar depoimento, que deve acontecer ainda hoje. Ele vai ser recolhido ao sistema e levado ao presídio de Itapema, independente de ter sido deputado ou não, disse o delegado. Da Nelson Goetti de Lima, que atualmente melhor é presidente... Melhor prisão de Santa Catarina. E atualmente é presidente do Partido da República em Santa Catarina, sim, teria abusado por pelo menos duas vezes de uma adolescente de 14 anos. Que legal, caramba, cara. Gente, ele é acusado ainda, né? Daí tem todo esperar. Jeito a defesa. Pelo menos, então, ex-deputado não tem imunidade. Não. Ah, um avanço. Sabe não, eu não sei se tem aí nos teus destaques, mas mudando um pouco de assunto, né? O deputado, ele foi deputado e não tem o direito à imunidade, né? Não é mais. Isso ainda bem que é assim. Mas vocês sabem que o Sarney mandou tirar lá do Congresso todas as referências que tinham ao impeachment do Collor. As manifestações populares, tudo. Vão apagar essa página na história, que foi um grande mal entendido, né? Foi mais ou menos isso que o Sarney... No final das contas não rolou impeachment mesmo, ele renunciou antes, né, de ser impeachmentado, então... Enfim, eu acho assim, que no único momento que o Senado, ou sei lá, que o Congresso fez alguma coisa certa... Mas foi votado o impeachment dele. Que foi votado, dele. Inclusive, apagar isso fica feio até pro Brasil, porque... Sim. Aí sim que historicamente a gente vira um país que nunca fez nada. Olha, mais feio do que o Collor voltar ao cenário político e ser eleito, eu acho que impossível, né? Vai saber, né? Mas é um ajudando o outro, né, cara? Cara, não, mas o que o Sarney tá fazendo, cara, é apagar a história. Tentar apagar. Por quê? Porque o Collor é aliado agora dele. Mas o Sarney, todo mundo é aliado do Sarney, porque o Sarney teve nos últimos 80 governos do Brasil. Eu vi ele falando ontem na TV, ele não tem nem condição de jeito de falar mais. Assim, cara, é deprimente. Que várzea, cara. Pelo menos 5 emergências de hospitais em Porto Alegre atendem com mais que o dobro da sua capacidade. Um dos casos mais graves é o do Hospital Conceição, que atende 166 pacientes em 50 leitos. Nossa. Ou seja, mais de 3 vezes o número ideal. Outros 4 hospitais trabalham com mais que o dobro do número recomendado. São eles o Hospital de Clínicas, o São Lucas da PUC, o Dom Vicente Scherer e o Hospital Santa Clara, ambos do Complexo Santa Casa. O Hospital Ernesto Dornelles está restringindo os atendimentos a casos de urgência para que não ocorra a superlotação. Podia criar um imposto, né, cara? Já que tá faltando dinheiro pra saúde, né? Fica a dica aí, de repente. CPMF. Vamos criar um imposto pra saúde. A gente paga tão pouco imposto nesse país, né? Há quantos anos dá essas notícias aqui de superlotação de hospitais? É que não se constrói hospital. Todo O último hospital de Porto Alegre, SUS, é o hospital da PUC, que tem mais de 30 anos. Exatamente. Nunca mais foi construído um hospital, falando de Porto Alegre. Porto Alegre há 30 anos tinha um Por exemplo, a gente tem aqui na Restinga, a Restinga é uma cidade à parte na zona sul de Porto Alegre. É verdade. E há anos a comunidade da Restinga luta por um hospital. A zona sul de Porto Alegre, aliás, não tem um hospital. É verdade, Porã. O hospital mais próximo da zona sul é o Mãe de Deus, que muito é aqui longe. No Menino Deus. No Menino Deus, muito longe. A zona sul não tem, e a Restinga luta há anos por esse hospital e não sai do papel, cara. Duas reivindicações, um hospital e um L ponto. Tá ruim pra todo mundo, né, guri? Pra todo mundo, como é que vamos chegar ali, rapaz? L pontozinho. Básico, né? Quem sabe um hospital com L ponto. Melhor ainda. Melhor ainda. Dilma convoca a reunião para cobrar atraso em obras da Copa de 2014. Ixi, a presidente vai se reunir às 15h com os governadores dos 12 estados onde serão realizados os jogos da Copa. A Dilma está muito irritada com o atraso nas obras. São Paulo e Manaus são as duas capitais mais críticas em relação ao cronograma de preparação para a Copa. Belo Horizonte e Salvador são as duas capitais mais adiantadas. Sabe que o Tarso Genro vai tentar trazer a abertura da Copa do Mundo para Porto Alegre. E ontem a gente receberia o Carlos Simon e ele acabou faltando no Bola nas Costas ontem à noite. Por causa disso aí. Por causa disso aí. Foi hoje de manhã correndo lá pra fazer uma reunião no Rio de Janeiro sobre esse assunto aí. São Paulo provavelmente vai ficar fora da Copa do Mundo, cara. O maior centro produtivo do Brasil. Não tem estádio? Maior cidade da América Latina. Mas vocês viram? Não, estádio tem o Morumbi, né, cara? Não, mas aí que tá o entorno do Morumbi não serve pra Copa do Mundo. Não tem como, cara. Não tem uma avenida larga o suficiente pra receber gente, entendeu? Tem estacionamento. Morumbi é como... pera aí, a Beira-Rio é larga o suficiente? Ao lado do Beira-Rio tem um parque, pode ter estacionamento, tem espaço. Em Copa do Mundo, o Morumbi é dentro de um complexo urbano apertado. Aqui, mas o projeto para o Beira-Rio é que a avenida... É a avenida ali que o... Posso não falar. O Morumbi, se assemelha ao Scarpelli em Florianópolis, ao Olímpico em Porto Alegre. Não tem áreas extensas ao redor dele. O Potter vai dar informação. Convenhamos, é possível chegar e sair. A prova disso são os shows que acontecem e nas lotações que estão dando no Morumbi. Agora no YouTube deu quanto? Em cada noite? Não, mas é que aí que tá. Só porque, peraí, eu fui no show desse de AC/DC, 80 mil pessoas no Morumbi. Eu caminhei 5 quilômetros. Isso é outra coisa. Isso é outro problema, que é o problema dos táxis em São Paulo. Não. É que não tem transporte coletivo que passe no Morumbi. Não vai botar o ônibus lá em cima. Claro que não. É outra situação. Mas não é... Bom. Olha só, é que assim, ó. Pra ter uma Copa do Mundo, a FIFA bota algumas regras que são muito superiores às regras que a gente tá acostumado com grandes centros. Sim, exatamente. A gente recebe no Beira-Rio, no Olímpico, 50 mil pessoas a cada final de semana quando tá se decidindo o título. Não é problema nenhum. O problema é que a FIFA proíbe carro a no mínimo 2 quilômetros, certo? E eu fui em um monte de estádio. O Ellis Park, por exemplo, lá onde foi jogado aquele jogo, o filme Invictus lá, o estádio é no meio da cidade, no centro da cidade. Tem rua por tudo que é lugar, eles fecham tudo. O problema é que a FIFA quer quanto mais amplos espaços, melhor. E aqui em Porto Alegre eles vieram achar que o espaço mais amplo é o Beira-Rio. O Beira-Rio também era mais moderno que o Olímpico na época. Justíssimo. Agora, não quer dizer que esteja dentro de um lugar. O Morumbi tem lugar que não dá pra ver o gramado. É verdade. Não é o entorno do Morumbi, é lá isso dentro do problema. Por isso que eles querem construir outro estádio, né? Aliás, começaram a construir ontem, né? O do Corinthians. O Itaquerão. Aí vai atrasar a obra porque passa um duto da Petrobras abaixo. Não acredito. Eles não começaram a construir ontem. É que ontem era o prazo determinado pela FIFA de que tu tem que começar as obras até 3 anos. E ontem, 30 de maio, era o dia. Aí eles botaram um trator lá ontem. E começaram as obras. É isso, tá jeitinho brasileiro, né? É brincadeira. E a gente vai discutir isso num programa especial Bola nas Costas na semana que vem. Vai vir aqui o Carlos Simon. Ah, ele virá? Né, virá aqui junto com o João Bosco Vaz no Bola nas Costas na próxima semana. Muito bom. E para fechar os destaques do Clique RBS, o professor de Educação Física, Carlos Duarte, vai percorrer a pé e de bicicleta as 293 cidades catarinenses a partir de hoje. O Carlos é maratonista e pretende completar a aventura dia 27 de setembro, que é dia do aniversário dele. A aventura teve largada hoje às 8 da manhã do Trapiche da Beira Mar Norte, em Floripa, e ele começa a percorrer o sul do estado de Santa Catarina via BR-101. Ele acredita que vai ter condições de percorreu uma média de 50 quilômetros diário. A mulher dele vai acompanhar o Carlos num carro de apoio e um blog vai contar os detalhes da viagem. É ecofloripa.com.br. A expectativa é de que o percurso de 6 mil quilômetros demore 120 dias para ser percorrido. Ele vai correr 6 horas por dia. Ecofloripa.com.br. Na maratona aqui de Porto Alegre. Na maratona de Porto Alegre teve um cara que veio correndo de Caxias até Porto Alegre. E aí foi correr a maratona e não conseguiu, sentiu uma fisgada na perna. Ele deu uma entrevista na rádio, queria pedir desculpa pra todo mundo que me acompanhou. Cara, veio correndo de Caxias, chegou aqui na maratona, sentiu a perna. Queria pedir desculpa pra todo mundo que me apoiou. Não tem desculpa, otário! Isso aí é. Vai correr até o final! Vacilão, cara. Foi vacilão. Pega um bus pra vir de Caxias. Eu conheci um senhor chamado Antônio, que tem 70 anos de idade e é ultramaratonista, corre até 170 quilômetros. Nossa senhora! E ele veio pra Porto Alegre aqui também pra participar e correu tudo bem. Ele tem umas coisas mágicas, passa nos músculos e tudo mais. Coisa mágica. Manteiga. Sério? Pra não dar a distensão. Maravilhoso. Adoro. E passa manteiga. Coisa mágica. Eu passei um pouquinho. Eu passei um pouquinho na... Desontou o músculo dele? Posso falar, Maurício? Panturrilha. Aonde? Na virilha? Que medo. Ali onde a gente guarda as... Não pode falar. Não pode falar porque agora tá na hora dos destaques do Clique Recorte, Marcelo. É verdade, amigo. É verdade. Jornalismo sério, informação coerente, compromisso com a seriedade. Sobriedade, né, Marcelo? Sobe. Jovem fica de cueca em metrô em Nova York e faz performance de pole dance. Lá em Nova York é terrível. Quem aqui nunca foi ver uma pole dance numa casa de bom gosto, né? É verdade, o estagiário da rádio faz pole dance. Qual era a música que tocava? Era aquela música do Phil Collins. Oh. I can say that it's something in the air tonight. Oh, no. O nome dela é Cristina. Ela é está dançando. Olha, a Cristina veio direto de Passo Fundo para pagar a sua faculdade em Porto Alegre. Dança, Cristina. Fechou a torneirinha aqui, cara. É verdade. Cristina, sensualidade no corpo de morena. Dentista é preso após se negar a devolver dentadura de idosa. É verdade. Pegou a dentadura, fedia muito, ele não pode devolver de jeito nenhum. Não vai usar isso aqui. Tava ajustando a dentadura quando a mulher começou a reclamar da dor. Irritada, a idosa retirou a dentadura e jogou na cara do dentista. Toma. É verdade, pega essa perereca aqui. Os dois discutiram e o dentista escondeu a dentadura da velhinha. Não quis devolver. Vai ficar só na gengiva. E a velha falar, pega minha dentadura, filha da... Mas tem coisas que é melhor sem dentadura, senhora. É verdade. Ladrões se inspiram em filme e assaltam um banco fantasiado de freira. É verdade. Porque a igreja gosta de dinheiro, né? É o filme, meu? Marcelo. É o filme, é. Aquele filme do Ben Affleck que ele dirige. Atração Perigosa. Belo filme, é verdade. The Town. É verdade. The Town, né? Chama The Town. É verdade. The Town. Sobre Detroit. A cidade. Sobre Detroit. É verdade. Detroit. E aí tem assalto, chabanco, eles vão de freira. É verdade. Filme muito bom, bastante tiro. Que música tocava. E no final, Ben Affleck quer ficar com uma mulher que não sabe que ele é assaltante. Não fala o filme. E aí descobre que ele é assaltante. E assaltou ela mesma. É verdade. Ela mesma foi assaltada pelo Ben Affleck. Foi quase morta pelo Ben Affleck, que depois acabou liberando pra ele. Impressionante como... Impressionante. A vida e o filme dá muita reviravolta, né? A vida imita a arte. As mulheres gostam dos homens maus, né, Marcelo? Ah, os mais malvadões. Como eu já vi menininha dondoquinha querendo visitar bandido na prisão. É verdade. E já e quando visitava, tocava que música? I can see it in something. Sempre tocava essa música. Oh, no. Acabou, Marcelo? Vai pro cachorro. Então vou encerrar com... Né? De acordo, né? Essa música é meio lenta pra um polidense. Ele não reclama mais. Não, mas é um polidense cadenciado. Pô, tem um filme agora que eu vi aí faz pouco tempo que tem My Hero no polidense. Ah, eu vi. Um lugar qualquer. É, nós já passamos o polidense, cara. Três notícias atrás. Ah, mas é legal. É legal pra, né? Vai daí, Everton Cunha. Boa tarde, Pretinho. Estou enviando uma postagem do meu blog, que não é o meu blog, é o blog de quem mandou, que não tem o nome. Mas o blog, eu vou dar um endereço. Vai. www.tonafolga.com. Tô na folga, Magnata. E aí no blog, esta pessoa postou uma lista de coisas insuportáveis. Tipo? Do mundo. Tipo, e ela considera. Tipo, Lelé. Como, por exemplo... Eu sabia que tem me queimado. Ressaca. É, ruim. Ressaca é muito ruim, cara. Cara, o dia que inventarem um comprimidinho que tu toma e passa a ressaca, tem, tá tudo resolvido. Tem. Eu posso falar em nome? Posso, né? Posso, não tem problema. Claro. Claro, aqui, ó, quer nunca mais ter ressaca, mas nunca mais bebe. Não, Não. Fala, meu. Toma um engove antes e um engove depois. Não. Já era. É merchan. Cara, aqui, isso aí não funciona, cara. Eu bebi durante anos, isso não funciona. Não, mas tem uma diferença, né? Se tu começar a beber às 6 da manhã e só parar às 8 da noite, 4 dias depois, aí fica difícil. É? E eu não vou aqui falar que eu bebia. Eu bebia. Calma, pessoal. Quando eu era vagabundo, sem ter o amor. Maravilhoso show de horror. Tá bom, agredindo. Tá bom, chefe. Outra coisa insuportável no mundo, fatura de cartão de crédito. Cara, eu vou dizer uma coisa, eu gosto. Eu também gosto, cara. Sabe que eu gosto? Quando tá acabando as prestações, eu fico riscando assim, 4-4, sabe? Risco 4-4. Eu gosto de pegar 12, fatura, 12, porque 12, eu vejo 12. Só coisas que eu gastei. Tu gostou de gastar? Como um álbum de família. Eu vejo assim, coisas que eu valeu a pena gastar, entendeu? Uhum. Sex shop, com açougue, arcoscopia, boate. Tá bem soltinho. Eu gosto quando ela vem zerada. Casa noturna. Não tem, cara. Restaurante modelo, só lugares, ambientes. Polydance. Impressionante, cara. LPM, livros, né? Vai, Mr. P! Outra coisa insuportável, de acordo com esse grande blog, tonafolga.com, é queimadura de sol. É ruim, é desagradável. É. Tu não pode dormir, não pode botar roupa, não pode tomar banho. Eu gosto, mas se secar depois de uma queimadura. Imagina o Maurício queimadinho sem botar roupa. Só de marquinha. Maravilhoso. É teu sonho de consumo, né? Meu Deus, leva minha câmera. Gosto muito. Minha Rolleiflex. Mas no caso, quando tu tá queimado, é tribongo, né? Vem uma pessoa. Quando tá queimado? Normalmente tu tá queimado, né, Lilian? Não. Não tem um lugar que tu não esteja queimado. Eu gosto muito de queimar no sol, Magnata. É muito legal. Quando tu tá com a pele queimada. Eu gosto verão. Vem a mulher amada. E aí passa quando tu tá bronzeado. Aquele creminho que dá aquele ali, aquele geladinho. Tu quer creminho. Aquele gelzinho. Ô Maurício, vou pedir dispensa aí. Faltar papel higiênico também é uma outra coisa. É lamentável. Tem a água, né? Tem o chuveiro, né? Olha, eu descobri o maravilhoso mundo do lenço umedecido. Um, dois, três. Não vou compactuar porque vida, é bom mesmo. A vida é uma nova vida com lenço umedecido. Falando em lenço umedecido e banheiro e etc, nós vivenciamos o chuveiro mais forte e mais quente do mundo neste final de semana em Balneário Camboriú. Vamos dar os parabéns para o hotel que está... Parnaso. Muito bom, parabéns. Um laçaço, uma massagem. Sim, uma massagem. Chuveiro massagem. E tomamos banho juntos todos. Claro, para justamente curtir e se divertir. Qual música nós cantava? Por que o Phil Collins, cara? É que essa música é do Hangover 1, cara. Como é que tá? Você dá um soco na boca do gordinho. Eu assisti o Hangover 2 ontem. Querem que eu continue a lista? Claro, tá muito boa a lista. Continua. Vai, esperar a cerveja gelar. Mas isso é só pra mirim. É, tem a solução prática e mais rápida, que é álcool, sal... Gelo. Não, gelo. E uma caixa de isopor, né? E qual é a música que canta pra esperar a cerveja gelar? Qual é a música que canta? Tu bota a cerveja pra gelar e fica ouvindo. Quando entrar o solo de batera, a cerveja tá gelada. É rapidinho. Ou então pega um extintor de incêndio no seu prédio. Ah, boa, essa é boa. E joga na cerveja. Fica outra coisa. Aqui demora pra cantar. Deixa tocar. Fico Collins é meio enroladão, né, Magnata? Outra coisa insuportável, azia de fritura. Cara, eu acho que eu nunca tive azia na minha vida. Cara, azia é insuportável. Qualquer tipo de azia. Não, já tive sim. Queimação. Aqui no meio. Sobe. É um troço que quer voltar da sua garganta. Do esôfago, que querendo voltar. E normalmente o que antecede essa coisa que quer voltar na garganta é a música que toca. Maurício, deixa rolar a música quando ele fala a lista. Deixa pro intervalo. Combina, são coisas insuportáveis. Que mais? Outra coisa insuportável no mundo é a música aquela do Phil Collins. Para, meu! Casca de pipoca nos dentes. Casca de pipoca nos dentes, fica trancada. Pipoca, cara, quando tem que escovar o dente. E milho que não estourou, e tu morde o milho que não estourou. Eu contei aqui que machuca o dente, cara. Eu contei pra vocês. Perde obturação. Grêmio e Goiás. Grêmio desclassificado, perdendo no Olímpico. Tá legal essa clima. Estreia do Renato. Ó, o Grêmio. É sul-americana. Sul-americana? Isso. Quebrei o siso mastigando um milho de pipoca que o Pedro acabou de falar. Isso aí é desagradável. Sim, imagina. Mais uma. Ó, agora vem. Eu quebrei o siso comendo pipoca. No Olímpico. Gol anulado, é insuportável. Por cima fui eliminado. No Olímpico. Limpar a grelha é insuportável. Nunca limpei grelha. Como é que é? Limpar a grelha. É lamentável. Qual é o masculino dessa frase? É que tem muita gordura na grelha. Ele limpou a grelha. E ela lavou a louça. É que a grelha ela tem uma divisão interna que complica. Não é simplesmente passar o bombril, né? Isso aí. É ruim, um pouquinho mais complicado. Sabe que tem uma forma bacana de limpar espeto na praia, que é assim, enterrar o espeto. Na areia. O Phil Collins tá cantando, cara. Sério mesmo? Sim, porque a areia tira a gordura. Interessante. Claro. E tu limpa a grelha cantando qual música? Aliás, nego velho, enfia o espeto na terra e deixa ali. Só tira depois e bota a carne do outro lado. Mas que barbaridade, vocês estão entrando no meu grupo, vamos lá no CTG limpar uns espetos. O espeto não é o Galchão. E não entrou a bateria ainda, hein? Mas enfia bem o espeto. A música é interminável. Que coisa. Que dá mais pra tirar essa música. E finalmente na lista das coisas insuportáveis do blog tonafolga.com, última repetição do supino. Agora, atenção. Mas é, assim, na academia, meu. Tá na 13ª, tem que fazer 15. Agora batera. Agora. Não, ele só vai tocar bateria no agora, final. Agora vai. Não, essa é a terceira, tem que ter mais uma. Vai uma curtinha aí, bater. Uma piada que tinha com essa música. Não, vou esperar a bateria, agora. Agora vai. Não é agora. Vai ser agora, depois dessa. Agora, aumenta. Agora vai. Não é depois do refrão. Então, mais uma coisa insuportável da lista. O final do bis do show dos Stones. Tá pegando o clima. Agora ele canta mais uma estrofe. No final dessa estrofe entra a bateria. Ele disse, é o cara mais chato do mundo. O Pino não leu aqui, gol anulado, cara, do teu time. Tu não ouviu? Foi depois da pipoca. Gol anulado é a pior coisa da história, mano. Eu acho que final de bis é a pior que qualquer coisa. Não acaba nunca. O baterista não acaba nunca. Sabe, toca essa música amanhã no Discorama. Final do bis. Cara, nós vamos perder o programa inteiro, não vai ter uma. Não, vai ser agora. Não, agora. É no final que vocês trocam. O que é isso? Patrícia! O nome dela é Patrícia. Agradecer a presença da galera do Pretinho Básico no Camarote 4. Sentindo muita sensualidade em forma de mulher. 25 de quadril. 6 de uma piada, vai! Piada do Potter! Apoio! Boa, Girimon! Gincana do Pretinho! Se inscreva na equipe cão! Uma loira tá preocupada, muito preocupada, pois acha que o marido dela tá tendo um caso com outra mulher. Maridos de loiras. E aí ela vai até uma loja de armas e compra um revólver. Revólver! O disco dos Beatles. No dia seguinte ela volta para casa e encontra seu marido na cama com uma ruiva espetacular. Nunca fiquei com ruiva, cara. Ruivas raridades. Nunca. E com ruivo? Ruiva é que nem o disco do Tim Maia Racional, é raro, cara. E as ruivas são meio metidas, assim, sabe que elas sabem que são uma espécie muito desejada, são metidas. E os ruivos estão em extinção mesmo. Não. A gente nota, tu tá te acabando. A gente vai pegar um outro ruivinho pra casalar com o Márcio. Tem uma campanha na Irlanda, do governo irlandês, pra todos os ruivos do mundo irem pra Irlanda fazer amor entre si. Pra manter o ruivo. É gene recessivo. É bem provável. Desculpa aí, Márcio. Era o que eu ia dizer. É bem provável que um ruivo tenha tido essa ideia, né? E eu vi no YouTube a propaganda. Sabe que música tocava na propaganda? A canseta! Não aguento mais o futebol. E a loira? Olá! E aí a loira chegou na casa, viu o marido dela com uma ruiva espetacular, apontou a arma pra própria cabeça, o marido pulou da cama, implorou, suplicou pra que ela não se matasse, e aí os berros, a loira respondeu: cala a boca, cretino! Você vai ser o próximo! Meu Deus! 28 para as duas, tá na hora dos classificados do Pretinho para Work and Travel, é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Galera, a gente tá saindo de lua de mel e a mulher mandou vender o carro pra pagar as contas. Pelo menos vou aproveitar uma parte. Vai aí então, novo K 1.0 Flex 2010, únicos donos, eu e ela, tem manual, nota fiscal, 24 mil quilômetros, todas as revisões na concessionária, ar quente, limpador e desembaçador traseiros, trava, vidros elétricos, alarme interface, rádio MP3, alto-falantes originais, conta-giros no painel, abertura elétrica do porta-malas no painel e controle remoto, cor preta, 24 mil reais. A quem interessar, escrever para vendocadbarbada@gmail.com. Quanto que é o K, Pianger? 10 pau. Que ela tá oferecendo, Pianger? 10 pau. Outra oferta aqui dos classificados do Pretinho: preciso de ajuda para vender a minha casa na praia de Imbé, tô de mudança para Nova York para jogar futebol americano. Bom. É uma bela residência com 3 quartos. Mas depende se ele é zagueiro ou atacante, amor. Ah, pois é. É uma bela residência com 3 quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha, lavanderia, garagem, quiosque com churrasqueira e piscina. E ainda segurança 24 horas. É uma bela casa. É uma baita casa. Oh. Fica totalmente imobiliada. Valor 250 mil reais. Propostas a estudar. Mando fotos. Contatos com Andrew. Não, o Andrew. Ah, olha o e-mail dele. O Andrew. H. Egger. H. Egger. É que tem 2 H's, tá? O Egger é com H também. Ah, sim. H. Egger. H-H-E-G-E-R. Esse não quer vender. Tem um G só? Um G só. hegger@hotmail.com. Essa casinha, hein, Bé? Sabe como é que é o nome do personal trainer da Gretchen? Não. Alexandre Mangueira. Maravilhoso, não falem do Mangueira. E aí, Almirzão? Ô, querido, como tá? Tudo bem, tá tranquilo. Cadê o alemão, pô? O Mangueira, o que é conhecido, tá... conhecido com os amigos, como Manga. O alemão tá de férias. Tá de férias, o Fetter tá de férias. Tá de férias, ele tira férias. Ele não te avisou. Não me avisou de nada, cara. Quem é que vai cuidar da lojinha agora, Almir? Pois é, vou ter que ficar só eu aqui tu na fica produção. Fica lá criando os produtos e quer que atende, né, cara? Não, vou tocar de garoto propaganda. Mas não é tu que trabalha mais essa empresa? Vou botar o Dedé de garoto propaganda da Almir. O Dedé tem. Ai, Dedê! Ele tem o conhecimento, né? Ah, acordou o urso, acordou o urso. Faz a galera rir, né, cara? Faz, Dedê é demais, né? Vida longa ao Dedê, né, cara? Ah, nós precisamos ver aqui que a coisa só teve uma coisa isso. Ah, não, para aí, tio. Ai, Dedê. O Dedê ele me faz ficar até com dor de barriga de tanto rir. E qual é o produtão hoje aí, Deus, eu achei que eu tava sangrando na barriga de tanto rir, cara. Tanto que eu ria, cara. Oh, sabe muito legal. Qual é o produto hoje, Almir? Ó, gente, a Elfetter Falling Down Enterprises lança o primeiro e único Airbag Foot. Airbag foot. É um airbag para helicóptero. Ai, onde o seu pé é o airbag. Cai o helicóptero. Segura no pezinho. Segura no pezinho. Igual os Flintstones. Tranquilo? Então, aprende tranquilamente. O que, que é um pé pra quem ganha a vida? Mas tá teu Palmeiras, por exemplo, só tem um. Eu só tenho pé. Eu perdi meu pé, né? Numa queda de avião com o Marrone. Como é que caminha aí pra nós? O Marrone me perguntava, posso andar aqui, meu? Pode ficar tranquilo. Ficar tranquilo, né? Tá até no Fantástico, eu apareci lá, ele citando. Dá uma voltinha pra nós aí, meu. Como é que tá caminhando bem? E a madeirinha. E a música? I wanna get in the seven in the wind. Ah, não. Tu não. Agora o pezinho. O solo de bateria. Pô, tá bom esse solo aí, amigo. Show de bola, né? E o e-mail pra comprar então o airbag foot? O e-mail então que mandou o Jorge Gustavo Porto Alegre é o seguinte: o estagiário tá com um problema no bocal. arroba. Como andou assim? Pegando as menininhas da outra rádio. www. Não sabe mais o que fazer. 23 para as duas. A gente já volta com o Pretinho. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Jack Johnson, são 17 para as duas, estamos de volta com o Pretinho Básico e agora é o momento do esporte aqui no Pretinho, doutor Alceu, é bato aberto, doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu, que é dele o doutor Peter, doutor Maurício? Doutor Peter tá curtindo a sua semana de férias. Ah, bom, chegou o Marquinho pro Grêmio, doutor Maurício. É, eu vi as imagens lá, doutor Peter. Exatamente, o Marquinho desembarcou hoje de manhã no Salgado Filho, doutor Porã. É verdade. Exatamente, o Avaí perdeu mais um. Tem que ligar o nosso microfone, Maurício. O Maurício tá operando, o doutor Alceu tá falando. O Marquinhos falou que faltava um grenal na carreira do Marquinhos. Foi campeão da Copa do Brasil ano passado pelo Santos. Marquinhos é muito folgado, um jogador muito folgado, de declarações muito... Muito, tá, o Marcos, muito errado. Não começa, falou, vai cuidar, queria, do Figueira. Falou que queria dançar o Creu no Orlando Scarpelli, queria fazer um gol, dançou, do Figueira. Dançou, não dançou, Creu. Jogador que fala demais, faz pouco em campo. Espero que o Marquinhos fique mais quieto e jogue mais pelo Grêmio. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marquinhos. O Roland agarrou o Andy Murray, venceu mais uma, doutor Potter. Baita jogo, viu, hoje de manhã. É, bata a 3-2. 3-2? É, um baita jogo. Exatamente. Tá de pico, eu acho. Baita jogo. Hoje tem segunda divisão, viu? Goiás joga hoje também. O Goiás contra o Asa de Arapiraca, às 9 da noite. E o Criciúma? E o Criciúma não joga hoje. Puta que pariu. O Criciúma não joga hoje. E amanhã tem, aliás, hoje começa também a final da NBA. Dallas Mavericks contra Miami Heat. O jogo é em Miami, eu acho, primeiro jogo. Às 10 da noite no ESPN. Quem tem ESPN em HD vai ter esse prazer de ver em HD. Dá pra ver em 3D? Não, 3D não, só HD. Só no cinema, talvez, né? Que deu problema, né, no 3D, bah, cara, no cinema aqui. Eu falei ontem no Bola, eu fui na sessão lá de 3D da final da Champions League no... Tu cine, foi? Tava lá? Que era o tava Almir, lá, que tava desincronizado. Não, né, cara, além do som tá desincronizado, gente, com a imagem... Não vamos reclamar, gente. Terá só botar o óculos ao contrário. Aos 20 do segundo tempo, um cara no meio da... aos 20 do segundo! O cinema tava 2-1 o jogo já, todo mundo reclamando, dor de cabeça. Aí o cara virou o óculos. Aí um cara deu um grito, tem que virar o óculos! Porque o óculos de 3D, cada lente é uma cor. Vermelho, né? E os caras tinham colado as cores. Ah, não, Omir, eu falei pra ti, Omir, tava errado aquilo. Errado. Aí um problema técnico. Todo mundo virou os óculos cabeça pra baixo, assim, cara, e aí só se ouvindo no cinema os... Oh, cara, é impressionante. Oh. Foi bem coisa do Almir mesmo, porque aí a explicação, os casos, todos os testes antes deram tudo certo. Aí na hora. No ensaio tava melhor. O ensaio foi melhor. Sabe quanto ingresso? R$60. Um abraço pra galera do Cine System. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, então, doutor Alceu. Volta aí mais tarde. Vai daí, Lelê. Então, cara, nos mandou aqui o Thales Leal alguns hábitos que já fizemos na hora do banho sem perceber. Ó. Cantar no chuveiro. Eu não preciso nem dizer qual é a música. A gente canta no chuveiro. Difícil encontrar alguém que pelo menos uma vez na vida não tenha feito isso. Aliás, cara, eu não canto no chuveiro. Nunca canto. Graças a Deus, não. Né, cara? Ainda bem. Ele foi expulso uma vez num prédio onde ele morava. Quebrou o box. Começou a cantar. Rachou meu acrílico do box. Nunca mais cantei. Cara. Nunca cantou. A banheira rachou. The Air Tonight no Manuca. Não, o Maurício não pode. Eu só cantava In the Water Tonight. Brincar com o sabonete. Sim, não são poucos que fazem isso. Calma, seus maldosos. Sabonete, seus eu maldosos. Brinco de deixar cair seus e aí o Leandrinho pega. Seus maldosos. Tu gosta do sabonete líquido, né, Galjão? Demora mais pra juntar. Qual é o sobrenome do Leandrinho? Leandrinho... Bortolucci. Não, Lelê. Não, deixa eu brincar aqui. Tá dando aqui. Trato não, no galchão, Lelê. Eu vou acabar com a frase do guri, que o guri tá falando de crianças. Parou aqui. E caiu o sabonete. Vai. Olha a van, pessoal, olha a van. De crianças a adolescentes passando por adultos e idosos. Até aí tudo bem, nada que fuja da normalidade. O único problema é se o sabonete cair no chão, especialmente em um vestiário masculino. Ah, pois é. Não, mas aí no vestiário masculino o cara já tem que levar um sabonete líquido pra não ter problema. Não, e se ele cair, tu tem que ter a habilidade de levantar ele, fazer balãozinho. Com o pé. Boa, lá, boa, aí, muito tem bem. Tem que ter muita habilidade. Tem que treinar. Xixi no ralinho. Claro. Ah, clássico. Que muitos homens fazem isso, não há dúvida. O que acaba surpreendendo é o fato de muitas garotas confessarem que fazem o mesmo. Na chegada do banho. Gisele Bündchen. No início do banho faz xixizinho, né? Às vezes até o número 2, né, cara? Tu não, faz, não, Almir? Não, Almir. O número 2 não tem problema, né, cara? Depende, não, mesmo. Ah, e o depois último... sai no terceiro banho, já saiu tudo. O último hábito, mas não menos importante pra mulherada, é que é a depilação no banho. Que nojo. Um depilação hábito cada vez mais comum entre as mulheres. Água quentinha, né? É, muitas, aliás, entendem que o local propicia uma melhor higienização do corpo. Tinha uma velha no BBB que fazia depilação na banheira, velho. Se depilava a perna, todo vocês mundo. Vocês nunca fizeram a barba no banheiro com um espelhinho? Sim, sim, fazia. Sim, quando eu fazia a barba com gilete. É, eu faço fazia. A barba no banho. Lete no banho. Bota o espelhinho ali. Sim. Faço no banho. Porque a água quente abre os poros. É bem mais fácil. Ele pede pra mandar aqui um... A velha! Pra toda a galera da escola Setembrina e um... Ah, Setembrina. Então agora vai. Agora vai, cabelinho zóio. É o Neto Fagundes. Agora tu vai, cabelinho. Agora tu vai, cabelinho zóio. Thales Leal. Aí, Porã? Aí o filho pergunta pro pai... Isso é uma piada? É uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Pratos orientais de soco. Agora também de soco fundo. Muito bom esse prato. Ah, não aí. Tinha prato fundo ainda, não, tissoco? Não tinha, não tinha lançado. Pô, tissoco, pra tomar sopa no inverno agora. Lançamento pro inverno. Tissoco. O filho pergunta... O filho pergunta ao pai... Muito bom, cara. O que é a realidade virtual e qual a diferença entre a real e virtual? Ah, dá pra tomar uma skin antes, cara. O pai, pra dar um exemplo prático, pede ao filho para perguntar à mãe... Se ela estaria disposta a ir para a cama com o vizinho por R$1.000. Aí o filho diz a resposta, sim, pai, sim, sim. E o pai pede-lhe para fazer a mesma pergunta à sua irmã. Depois do filho ter igualmente obtido um sim da parte da irmã, o pai explica ao filho. Filho, virtualmente nós podemos ganhar R$2.000. Mas o que temos na realidade são duas sem vergonha em casa. Mais um. Passando pela alfândega mexicana, o brasileiro é barrado. Estás contrabandeando tequila. Que? Eu? Brasileiros fingindo de desentendido. Eu? Claro que não. E aí os mexicanos abrem as malas, encontram várias garrafas. E o brasileiro diz, é água benta, água benta do Santuário da Virgem de Guadalupe. O mexicano abre uma das garrafas, cheira e grita, es tequila! Aleluia! Mais um milagre da Virgem de Guadalupe! Boa, Porã, muito boa, muito boa. Didi. É, agora eu quero falar com você que é mão fechada, Everton Cunha. Opa! Olha aí! Na hora de... Mas é, né? A fama que a gente tem, que a gente carrega famas nesse programa aqui. Na hora de fazer ou renovar o seguro do seu carro, peça pro seu corretor cotar com HDI Seguros. Vários amigos, vários ouvintes têm economizado com HDI. Quem sempre ouve o programa sabe, toda hora a gente recebe aqui e-mail de ouvinte dizendo que HDI é mais negócio mesmo, que a diferença foi de 12, 16, 18, 20%. É gente que com uma ligação economiza 200, 300, 400 reais. Simples assim. Então não vacila, peça a cotação da HDI. Não custa nada. Pode valer muito. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor. O que tem agora, Potter? As frases? O desafio de frases? É o duelo. Olá, beleza? Apesar de ser fã do Mr. P, decidi comprar briga com o mesmo, armando algumas frases no improviso. Acho que vai ser difícil, hein, cara? Se possível, lendo no PB das 18. Feito, começamos aí. Wagner de Caldas, de Esteio, Rio Grande do Sul. Portanto, sem torcida. Tô jogando em casa. Dia 13 de abril. Mato Grosso jogando. Ele tava na cozinha ouvindo o PB. E escreveu: o arrependimento e o perdão são as armas divinas para que o homem possa pecar sem culpa. é um pecador, né? O nosso amigo Wagner. Ele carrega muita culpa no coraçãozinho. É Wagner. Wagner é um pecador. Wagner. E aí ele diz: o palmômetro nem se mexeu. Um homem que trai. Não, peraí, isso foi a primeira frase. O palmômetro, né? Tá morto. Quem que não se mexeu? É, os caras mandam. Palmômetro. Os caras mandam. Os caras mandam um monte de frase aqui. Ah, então é uma por um, é um round. Mas é tem uma. Quatro aqui, não vamos ler as quatro dele. Tá, né? Posso ler as quatro versus uma do Pi. É três. Ah, tu quer dar quatro chances pro ouvinte pegar de uma? Só, que essa eu quero ver. Claro. Um homem que trai engana a si próprio com sentimentos menores. Há uma divisão na plateia. Frase número 3. Se damos valor ao que não temos, corremos mais risco de perder o que temos para aprendermos o seu valor. Ah, é, ele se usa do artifício do bom frasista, que é a confusão de quem tá ouvindo a frase, né? É o cara que dá uma invertida ali no. Dá uma pega aqueles que não entendem. É muita falta de. Aí o cara não entende. Baita frase! É muita falta de antiprofissionalismo, assim. É, isso aí, exatamente. Homem de verdade, a frase de número 4. Homem de verdade é aquele que consegue usar a cabeça de cima. Quando o sangue está vermelho. Na de baixo. Ah, não, para aí. Aí ele forçou. Agora eu vou pra cima. E foi, inclusive, de baixo nível. Bagaceiro, né, Neila? Bagaceiro. Expulso. Baixa a frase. Baixo calão, né? Mas então, Potter. Mr. P com 10 anos de idade andando na calçada. De shortinho? Sim, de shortinho. Short jeans aquele, né? Ele usa até hoje mesmo, dos 10 anos. Pegou o caderno de... Não engordou. Pegou o caderno de matemática, aquele quadradinho. Sabe? Tomando biotônico Fontoura. Sim, tomava. Tomava aqueles troços pra vermes, nada. Isso aí. Nada funcionava. Não engordou o guri. Pegou seu lápis Faber-Castell. Não pegou peso. Com a borrachinha na ponta e escreveu: o desafio nunca esteve em andar na calçada, mas sim no equilíbrio do meio fio. Fazendo festinha. Cara, o Mr. P é imbatível. Ai, Dedé. Impressionante. Parabéns, Mr. P. Olha. Não tem, a gente vai rodar o ano aqui, não vai chegar um ouvinte. Os caras mandando. Os caras mandando de quatro frases aqui. E o Mr. P. É verdade. Tá sensacional. Com 10 anos. Com 10 anos. O cara veio de quatro aqui, o Mr. P. Impressionante. E aí, Pino, quer contribuir com o programa? Vamos contribuir. Boas maneiras para terminar com o seu namorado. Atenção, meninas. Como acabar namoro? Isso você tem que aprender. Enquanto você estava no banheiro, eu conheci alguém muito interessante. Uma boa maneira, né? Uma boa. Pois é, hein? Como traumatizar para sempre o seu atual namorado? Direta. Esse aí trocou de lado. Olha, acho que não somos anatomicamente compatíveis. Tu é feio? Já me disseram isso. É mesmo? Já. Você é um cara legal, sou eu que tenho padrões de exigência muito altos. O problema não é comigo, o problema sou eu. Olhe bem para ele e diga com firmeza: minha promessa de ano novo é não fazer mais caridades. Bate mal. Agora um jeito meio irônico, olha para ele e diz: tudo mudou depois que eu consertei meus óculos. Que isso? E aí essa é meio raivosa, né? Como é que eu vou conhecer homens interessantes se tu fica do meu lado o tempo todo? Nossa senhora. E agora, boas maneiras para terminar com a sua namorada. Lelê. Lelê. Não, eu não quero. Lelê. Tô comentando que isso aí são os homens, cara. Eu preciso de um tempo só. Só com gostosa. Velha. Olha, eu vou tentar alguma coisa diferente. Vou procurar uma mulher bonita. Que cruel, hein? Dramático. Olha pra ela e diz: não é a tua culpa, amor. Sou eu que não te aguento mais. Boa saída também. Esta aqui é muito bom, mas tem que ser sutil, assim, delicado. Eu preciso de alguém que me entenda de verdade. e que tenha peitão. Essas frases, que bom. Mudam no final, são boas de dizer pra mulher, porque ela já tá chorando no meio. Ela não ouve o final, tipo assim. Sim, que tenha peitão. Você tem essa pra encerrar. Tem alguma amiga bonitinha pra me apresentar? Nossa, canalha! Manda um pó ficar tranquilo pra... Ficar tranquilo pra... Mim mesmo. Mim mesmo. Denis da Rosa, o Caxias do Sul. Denis da Rosa. Como é que tá o Denis? O... Denis da Rosca? Grande Rosa. Denis da Rosa. É o Denis. De Caxias do Sul. Ô, Maurício Amaral, deixa eu dar um toquezinho que nesta sexta-feira, a partir desta sexta-feira e todo mês de junho, DJ Porã estará no Lapa Rio, uma nova casa noturna em Porto Alegre, na Zona Sul, na Eduardo Prado, número 1516. DJ Porã estará por lá. Começa nessa sexta e eu espero vocês. Hoje no John Bull Pub tem lançamento do videoclipe da O Quinto. Vamos fazer um coquetel lá com a rapaziada, tá tocando na rádio aí. Um beijo pra eles. Hoje no John Bull Pub em Porto Alegre. E no sábado eu estarei na Balar em Santa Maria. Uma festinha quente, Kentucky lá em Santa Maria. Mandar um beijo pra Marcela Donini, que tá saindo do Cazuca, hoje é o último dia de trabalho dela lá, e um beijo pra Maria, que tá assumindo a partir de amanhã o lugar da Marcela Donini. Uma sai e outras entram, né? Isso. Assim, eu queria mandar uma... Deixa eu mandar um abraço. Por favor, Paulo. O Potter falou ali, eu quero mandar um abraço pra galera da banda O Quarto, porque o Quinto, eu acho que é os mesmos caras, eu toquei quando era O Quarto, agora é O Quinto. Agora será é o quinto. Que é a mesma banda? É a mesma banda. Ô, cara, eu mandar um abraço pro Bruno, cara, um cara é atendente do posto de gasolina Ipiranga, ali na esquina da Cristóvão, lá no Janão, não lembro o nome daquela rua que desce ali do... Mas ele sabe que é, cara, é nosso ouvinte, eu sempre lavo o carro. Sim, famoso Lelê já, hein? Não, Lelê tá sendo reconhecido. Tem aquelas, pô, sabe aquelas coisas de, aquelas lanches de lavar o carro que tu passa com o carro, fica dentro do carro. Escovão assim, gigante. Eu sempre lavo meu carro ali. Falando em Bruno. Falando em Bruno, um beijo também pro Bruno Suma, um grande ouvinte nosso, né, cara? Grande, querido. Brunão, querido Calbi. E deixa eu mandar um beijo especial pra queridíssima dona Marlene da Silva Lopes, que é a minha mãe, que ontem passou por um processo cirúrgico, deu tudo certinho na vida dela. Rita da Marlene, hein? Que legal. Tá nos escutando, disse que foi tratado com muito carinho também porque descobriram que era a minha mãe, cara. Aqui no Mãe de Deus, aqui. Ainda bem que pegou o médico certo. E não, e foram as mesmas pessoas também que algumas, os enfermeiros e... Ainda bem que tu não pegou nem a mulher de nenhum enfermeiro ali, né, cara? Ainda bem, hein, pai. E ali naquele hospital, não. E aí, então, beijo pro Mãe de Deus, beijo pro Mãe de Deus, com todo carinho lá pra rapaziada lá, que cuida bem isso de aí. Todo mundo que passa por ali. Depois cuida bem da dona Marlene aí, boys. Mãe de Deus. Em especial os famosos. Muito bom, 14h daqui, Pretinho Básico, no oferecimento de Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija, e as melhores ofertas TIM estão na Colombo, você pode, você merece, vem aí o trote do Geiso, hoje ele apronta pra cima do Cleocum, meteorologista aqui da RBS, 18h, tamo de volta com o Pretinho Básico, ainda sem o Fetter, foi só o primeiro programa sem o alemão, imagina o resto como é que vai ser, meu Deus do céu.